Nos dias 27, 28 e 29 do passado mês de agosto, deslocámo-nos a Leiria com o intuito de efetuar a cobertura da 6ª edição do Entre Muralhas, o festival gótico organizado pela Feidin. A edição deste ano, como é tradição, realizou-se no belíssimo Castelo de Leiria. Estes foram, efetivamente, 3 dias memoráveis, pejados de muito boa música. Pode-se mesmo afirmar, sem quaisquer resquícios de leviandade, que esta foi uma edição histórica. E já que falamos de história, importa aqui referir que o Sixcom, o projeto musical criado em 1986 por Patrick Ligas, membro fundador dos seminais Death in June, deu por encerradas as suas atividades ao vivo. De facto, este foi mesmo o último concerto do grupo britânico. Acabámos de escutar o tema de Calling, uma música que finalizou o último concerto desta banda incontornável que marcou o panorama da música industrial ao longo das últimas 3 décadas. Fechou-se um capítulo no concerto na história do panorama alternativo, é certo. Ainda assim, importa aqui frisar que a história continua a ser feita, desta vez por intermédio da Feidin, Associação de Ação Cultural. Convido-vos já de seguida a escutarem o testemunho de Carlos Matos, um dos elementos do Feidin relativamente às 6 edições do Entre Muralhas. Ficamos então na companhia de Carlos Matos. Carlos Matos, para o Arranca Corações, é possível resumir 6 anos de atividades do Entre Muralhas, em alguns minutos? Bom, resumir 6 anos de Entre Muralhas, eu diria que resumir 6 anos de Entre Muralhas é o mesmo que reduzir 15 anos de Feidin. A Feidin é uma associação cultural fundada no ano 2000 em Leiria. Nos primeiros 10 anos promoveu o Feidin Festival, trazendo à cidade de Leiria muitas bandas internacionais de culto, algumas delas fazendo a estreia em Portugal, outras não sendo estreias foram concertos exclusivos. E resumir tudo isto em poucos minutos seria difícil. O que eu te posso dizer é que é um trabalho de grande paixão pela música e pela partilha da música. É nosso objetivo. Para nós não faz sentido, para mim pessoalmente não faz sentido consumir música sozinho. Eu tenho necessidade de a partilhar, tal como tu fazes o teu programa de rádio. Eu também tenho a felicidade de fazer já há 20 anos, onde partilho com todas as outras pessoas que queiram acompanhar as músicas que eu vou descobrindo. E portanto, da rádio passou-se facilmente para uma vontade de tornar a coisa menos etérea, não é? Sair das ondas hertzianas e fundar uma associação que pudesse facultar às pessoas a possibilidade de ver bandas em Portugal cuja vinda era rara ou inédita. O nosso currículo tem mais de 170 bandas, 90% das quais internacionais, e dessas provavelmente 50% ou 60% são estreias em Portugal. O Entre Muralhas, pois, claro, é digamos um passo em frente, ou um passo em frente em termos de projeção mediática, uma vez que o Feidin Festival era um evento itinerante que acontecia na cidade de Leiria durante todo o ano. Não havia um período onde ele acontecesse. Acontecia em janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. O aparecimento do Entre Muralhas, que é, não mais, não menosprezando obviamente este grande evento, que é a extensão de verão do Feidin Festival, eu diria que o aparecimento do Entre Muralhas foi, veio dar muito maior projeção mediática ao trabalho que nós tínhamos vindo a desenvolver durante estes anos. Pois o Entre Muralhas, para além de ser um evento de características únicas, não só porque decorre no espaço onde decorre, portanto montando 3 palcos em olá. Montando 3 palcos dentro de um castelo que é monumento nacional e que é um castelo de características medievais com traços góticos, para além disso tem uma programação muito específica e que se distingue entre os demais festivais nacionais, portanto. E esta particularidade, para além de decorrer no espaço onde decorre, também nos dá uma identidade muito própria. Portanto, o festival em si também tem crescido, não só em termos de número de bandas, como também nas melhorias de infraestruturas que temos criado para que as pessoas tenham cada vez mais qualidade a assistir os espetáculos. Quem vem desde a primeira edição nota, digamos, um gráfico ascendente em termos de qualidade, a todos os níveis. E depois o festival ganha cada vez mais reputação, porque temos tido a felicidade de ter escolhido, digamos, uma panóplia enorme de bandas realmente que têm esta questão comum, que é a qualidade, não é? Uhum. Somos bastante criteriosos nas escolhas que fazemos. Nenhuma das bandas que estão em cartaz estão por acaso, são todas escolhidas a dedo e estão todas cá porque nós, na organização, somos fãs delas. Portanto, falando um pouco do lado poético, eu diria que isto... não é mais do que, digamos, uma espécie de epopeia da paixão, no fundo. Nós pensámos, eu quero ver a banda Y ou a banda Z e tenho de ir à Alemanha, ou tenho de ir à França, ou tenho de ir à Bélgica, ou tenho de ir a Moscovo, porque não criar um evento, temos espaço para isso. A Câmara Municipal também se mostrou receptiva em fazer renascer um monumento que estava esquecido. A maior parte dos leirienses nem se lembrava sequer que o castelo estava cá. Era algo que estava lá no cimo do cume da cidade, mas era algo omnipresente, mas que não era notado. E a Câmara, ao facultar-nos a hipótese de nós podermos fazer aqui coisas e renascer o Castelo das Cinzas, deu-nos a oportunidade também então de contribuir para que nós projetássemos também a cidade com um evento diferente e tornássemos a cidade numa notícia positiva. Isso faz com que haja pessoas que venham um pouco de todo Portugal e também do estrangeiro, sim, muitos visitantes do estrangeiro, aliás, desde a primeira edição que isso acontece, pessoas que vêm de um pouco de todo o mundo, e levam uma boa imagem, e portanto não sei quanto é que isso vale, portanto é um valor intangível naturalmente, mas que vale muito, porque é uma boa imagem de Leiria que vai para o mundo, e nós como leirienses que somos, ficamos também muito orgulhosos em poder contribuir. Portanto há aqui uma espécie de 3 em 1, e portanto quando isto acontece eu só poderei estar feliz, eu e os meus colegas que damos, portanto, que fazemos a Fade-in e o Entre Muralhas acontecer. Ok, Carlos, muito obrigado. Obrigado, eu. Já de seguida convido-vos a escutarem o primeiro tema tocado pelos Art Abscons no passado sábado, dia 29. Art Abscons é um misterioso projeto musical liderado por uma pessoa cuja verdadeira identidade se desconhece. Este personagem, que se auto-intitula de Grandmaster Abscon, apresenta-se sempre por detrás de uma máscara. A música de Art Abscons é bela, doce, atraente e misteriosa. À semelhança do tema de Calling, interpretado por Sixcom, também este tema de Art Abscons foi registado ao vivo sob elevada pressão sonora e consequente distorção da gravação. Peço-vos desde já desculpas por este facto. Thank you. stay on 2 meters and Lucifer. Have me let's get shit apart. Conta com várias centenas de espectadores. Alguns deles deslocam-se mesmo propositadamente do estrangeiro para assistirem a este festival. Ouçamos o testemunho de Laurent Vauvagne, que veio de França até Leiria para assistir ao Entre Muralhas 2015. Laurent Vauvagne, por que tu és aqui a Portugal por este festival que se chama Entre Muralhas? Alors je suis venu ici donc pour le festival Entre Morales dont j'avais déjà entendu parler depuis plusieurs années. J'étais très intéressé l'an dernier pour venir ici, ça n'a pas pu se faire. Et puis c'est pour moi aussi l'occasion d'aller au Portugal. J'aime bien combiner donc l'aspect musical et l'aspect touristique. Donc c'était un bon prétexte pour moi pour venir au Portugal. Donc juste avant le festival, je suis parti 3 jours à Lisbonne. Donc je suis ici au Portugal depuis lundi. Et puis demain, après le festival, je pars sur Porto pour 2 jours. Et depuis Porto, je prendrai l'avion pour la France mardi. Ok. Est-ce qu'il y a un groupe spécial pour toi ici, dans cette Entre Muralhas, cette édition ? Pour cette édition, non, pas de groupe spécial. C'était vraiment pour l'ensemble, pour l'événement. Il y a certains groupes que j'ai déjà eu l'occasion de voir par le passé. J'ai déjà vu Leibar 3 ou 4 fois. J'avais déjà vu Motorama 2 fois. Arnold Soetruis aussi, j'avais déjà vu. Donc, je ne suis pas venu pour un groupe particulièrement, je suis vraiment venu pour l'ensemble. L'affiche était intéressante, avec des groupes assez variés. Nous avons dans cette édition d'Entre Muralhas deux groupes polémiques. Tu as parlé de Laibach. Ouais. Et hier, on a l'opportunité d'assister à un concert de Sixcom. Qu'est-ce que tu as trouvé de Sixcom, le concert ? Eh ben, j'ai trouvé que le concert était plutôt bien. Alors Sixcom, c'est parmi les ex-membres de Def In June, c'est un projet que je connais un peu moins bien. Autant je connais très bien ce qu'a fait Tony Wakeford ensuite avec Solenitus et puis Def In June, je connais un petit peu moins bien Sixcom. Je connaissais la période avec Freya Aswin, mais je ne suis pas un très grand connaisseur du contenu musical de Sixcom. J'avais une connaissance un petit peu globale, mais pas très détaillée. J'ai trouvé le concert très bien. Apparemment, c'était son dernier concert. Ok. L'année prochaine, est-ce que tu reviendras ici à Portugal pour assister à Morales ? Eh ben, ouais. Si j'ai la possibilité sur la même période de revenir, ouais, parce que j'ai bien aimé le Portugal. Et si je reviens, je vais faire la même chose. Je vais faire un plus grand voyage. Avec Lisbonne, Porto ou une autre ville. Ok, Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. Um outro momento alto deste festival prende-se com aquela que foi a segunda atuação em território nacional dos ingleses And Also The Trees. O Arranca Corações aproveitou esta oportunidade para efetuar uma microentrevista com Simon Jones, vocalista da banda. Falo-vos de microentrevista na medida em que me apequenei, pois que a banda inglesa começou as suas atividades no longínquo ano de 1979, quando a pessoa que agora se dirige a vós ainda frequentava a primeira classe. Esqueceu uma verve, faltaram umas palavras, foi de facto o que aconteceu, ao ser familiarmente acolhido pela banda que foi apadrinhada pelos lendários The Cure. A elegância dos membros desta aclamada banda foi levada ao extremo de me terem ofertado o seu CD mais recente, The Hunter Not The Hunted, editado em 2012. Convido-vos já de seguida a escutarem as declarações de Simon Jones para depois escutarmos Angel, Devil, Man, Beast, um belíssimo tema que integra o álbum mais recente, The Hunter Not The Hunted, já aqui referido anteriormente. Fiquemos, pois, na companhia de And Also The Trees. So here we are with And Also The Trees, a mythical band that came out from the new romantic wave. I guess I can speak it like this. Post-punk, yeah. Post-punk. Yeah. So you are active since 1979, right? 1980 was our first concert, yeah. Okay. So we always count it as 1980 was our beginning. Okay. First show, yeah. You started playing with The Cure, if I'm not mistaken. I think The Cure was our Joe. The Cure was how many? Our fifth gig or something? Third show was with The Cure, and then we did a few more, and then we toured with them a few times, yeah. Okay. Yeah. So I noticed that you have been quite active, but only on the record level, or have you been playing all over the world since then? We've been playing all over the world. Mm-hmm. Is it your first time in Portugal? Second time. We've been to Leiria before. Okay. 5 years ago, we played at the theatre. Mm-hmm. Yeah. Any bands that will play tonight with you that you can recommend us, that you have a special interest? This band, a Dead Forest Index. First time I've seen them, really like them. Okay. Really strong, okay. I think. Thank you so much. Okay. It was really nice to have this small conversation okay, with you. Great. Best wishes. Thank you. You too. Thank you. Angel, devil, man and beast, one by one you join the sun, one by one you are released, partners in truth deceived, reckless ways, your stammer and your hidden grace. I wasn't pushed, I wasn't led, as I moved from bed to bed. I love you and your simple taste, your passion and your sleeping face. We'll be right back. os eslovenos Laibach, a banda convidada pelas autoridades norte-coreanas para as celebrações do 70º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e da libertação da Península Coreana da ocupação japonesa. 10 dias apenas após a sua atuação na Coreia do Norte, nos passados dias 19 e 20 de agosto, no Pongva Theatre e na Kumsong Music School, respectivamente, vieram tocar novamente ao nosso país. No período que medeia entre os concertos aqui referidos, deram, no passado dia 25 de agosto, uma entrevista à muito prestigiada Rolling Stone. No sábado passado, dia 29, concederam também uma entrevista exclusiva ao Arranca Corações. A conversa com Ivan Novak, um dos elementos fundadores dos Liveback, desvela algumas das impressões da banda sobre a Coreia do Norte, bem como sobre o nosso país. Abordámos ainda outros aspectos, como o atual fluxo migratório que afeta o continente europeu e os planos futuros da controversa banda eslovena. A seguir às declarações de Ivan Novak, iremos escutar os dois últimos temas interpretados nesta noite pela banda, Life is Life e Tanz mit Laibach, respectivamente. Mais uma vez, peço-vos a máxima condescendência para a fraca qualidade do registo. Ainda assim, entendi que era importante proporcionar-vos uma amostra deste concerto memorável. Eis-nos já de seguida na companhia de Ivan Novak e dos Laibach. So Ivan, thank you so much for this interview. At this time there is a mandatory question, as all the people know. Laibach were performing in the quite recently in North Korea, actually a few days ago. You were the first Western band that performed there. How would you describe this experience in the three, almost four decades of Laibach and Neue Slowenische Kunst activities? I would say that we were the first of a kind, because I think that, if I'm not mistaken, even Madre Deus were performing in North Korea before. And I think that there were in the 80s also some punk groups from Finland. So it's, you know, there is something going on there. Every here and there they open a little bit. They want to do something just for, you know, cultural exchange. But nevertheless, we were the first of a kind. Yes. And it was impressive. I have to say it was impressive. It was very difficult to put together the show. But they have brilliant venues. Part of the equipment they have is fantastic, but then some parts of equipment was really poor, so it was kind of difficult to combine everything. It's hard to talk about North Korea, because if most of people have huge prejudices about this country, and we have big problems to explain that things are not that one-dimensional. It's a totalitarian country, but it's not the only one. I mean, we live in a pretty much totalitarian system in Europe with the dictate of the financial capital. That's how we understand totalitarianism also, considering the, for instance, just take a look what's happening in the context of Greece. And you know, the whole European policy and so on. So yes, North Korea is totalitarian. It's very closed country. But you know, there are bits and pieces where they're actually opening. I have to say that people there are fantastic. That Pyongyang is actually an impressive city. And that many prejudices which people have here in about North Korea simply don't drink water. Okay, I understand that. Laibach, as Alex Monroe said, is par excellence the interrogation machine. It is a device that puts questions. It has been doing so for some decades. I would like to ask you a political question. Since Laibach are in the middle of Europe, in Slovenia, how does Laibach interpret this human flow that crosses Europe? New barbarians, or do you think that will lead to a new paradigm, a new political paradigm in Europe, because measures will be taken by the states. Yeah, it's a very, very tough, very tough, very difficult thing which is happening on the human level, of course. And obviously, it's a result of some completely, result of a completely wrong policy which happened in the Middle East and Arab countries in the past 10 years or so. We all know the American invasion on Iraq, which opened up all these problems, and Russian invasion of Afghanistan, and etc., etc. All the economic interests and geopolitical interests of the big players. In the end, of course, the result is here, and most of these countries which are now collapsing are collapsing due to the previous political activities of big powers. And it's logical that these people are coming to Europe, and we have to accept them. We have to help them as much as we can. But it would also be logical that at least the capable part of this, of the immigrants who are coming, the male population would actually stand up and go and fight for their country. Mm-hmm. That would be very logical. So there should be a kind of reaction? No, it should be in terms of accepting all the immigrants and so on. There should be, of course, certain different level of taking them in and so on. And Europe is, it's an old lady, the population is getting old, so it doesn't really matter. Lots of these people can actually upgrade European multicultural society. This is what Europe should actually be. So, but the problem is that this is not maybe the final solution, because this is going to continue till of course, and there is no wall in Europe who can stop the immigrants, really. But the whole thing is a very complex, of course, question which. Mm-hmm. I cannot really reply. Last November, I talked with Slovenian philosopher Slavoj Žižek. He was here in Portugal in November, and the former prime minister was arrested. And he said he was quite pleased to be in a country that arrested his former prime ministers, of course, with some accusations made over him. Slavoj Žižek. He said that he was what? He said that he was quite pleased to be in a country that enclosed into jail his prime ministers, right, in order to make interrogation, in order to see if they were guilty or not. But at least it was a sign of the will of the people of the country. Yeah. Well, they let him out in the meantime. So. So, another question. Laibach, if I'm not wrong, has performed 3 or 4 times in Portugal. What do you think about our country? What kind of perception do you have? It's hard to give any statements, really, because we don't know enough to make any final conclusions and so on. But from how we see Portugal generally in Slovenia is, we have people generally believe that Portugal is a nice place to be, and that it's a good country, and that not only in tourist sense, but generally that it's a kind country to come to. Mm-hmm. And that's a general perception in Slovenia. Even some of the band members are staying here after this show for a few days or weeks or something, I don't know, simply because they want to get more out of the country. Mm-hmm. So I believe that we have a good perception, I think. Okay. But of course, again, we know that there was some bloody history here also. In the past, not everything was clear as anywhere else, also not. And I know that Portugal was a big imperial power, and that you actually lost a lot of power later on. But this is a matter of historians, I believe, and you know, we are just trying to ourselves to try to do some cultural exchange here for now, but maybe in the future we can do some more. Okay, one final question, Ivan. Laibach is a piece of history for me, at least, because I've been following your activities at least for 20 years from now. And so the final question is, are there any plans for the near future, or Laibach will just prefer to surprise us as always does from this? No, we've got, we actually have lots of plans. Lots of projects which we would like to finish and work on, and you know, that's it. We just don't know when, because there's so many. But yeah, we are starting to work soon on the Iron Sky number 2. Okay. Soundtrack. Yeah, we are going to start to work. Well, we have to still finish the. We have to release the Laibach Revisited album, which has been ready for a few years, but we. We'd like to do something special with it. We are working on a new theater piece very soon, theater music, Zarathustra. That's how spoken Zarathustra. Okay. We are working on the film from North Korea. We are probably going to do a special CD regarding this performance in North Korea based on Sound of Music. We are preparing some new tours. Okay. Also starting to work on the new main album. We'd also like to finish the project about baptizing Europe, which we started with Greek's opera Olaf Tryggvason, and we still have to do some additional work to kind of conclude that project. So there's lots of projects really going on. Ivan, it was a great honor to interview you. Thank you, and best wishes for Laibach activities for the next years. Thank you so much. Life is are fantastic audience. Let me hear you say ho, ho, ho. Let me hear you say ho, ho, ho. Let me hear you say ho, ho, ho. Everybody on the left say ho. Everybody on the left say ho. Everybody on the left say ho. Everybody on the right say ho, ho. Everybody on the right say ho, ho. Everybody on the right say ho, ho. Everybody say ho, ho, ho, ho. Everybody dance now. I'm sorry. E agora, já na reta final do Arranca Corações, é chegada a vez de passar a palavra a Rui Miguel Pedrosa, brilhante fotógrafo de Leiria, responsável pelo registro fotográfico de anteriores edições do Entre Muralhas. Ficamos então com Rui Miguel Pedrosa. Rui Miguel Pedrosa, boa noite. Obrigado por nos concederes estes momentos para o Arranca Corações. Obrigado. Obrigado. Tu tens aqui exposto este ano no festival, na sexta edição do Entre Muralhas, um conjunto de trabalhos teus que reportam a 2010 já. Sendo o início do festival, sim. Queres-nos falar um pouco dessa experiência? Como é que tem sido estar aqui a trabalhar ao longo destes anos a capturar esta essência deste festival tão único e tão especial? Olha, foi e continua a ser, e espero durante muito tempo, para mim algo, é uma experiência única. Não é o meu género musical, não me identifico com... Achava eu que não me identificava com nada, mas houve aqui já muitas coisas que me surpreenderam. Algumas que te recordas? Recordo-me principalmente de Joe Coelho. É o primeiro nome que me vem à cabeça quando me falam no Entre Muralhas, sem dúvida. Porque aquilo foi mesmo... Foi um concerto tão intimista, tão especial, e as pessoas estavam mesmo ali a viver aquilo de uma forma tão intensa que... E mesmo ela também, isto a nível já fotográfico, e mesmo ela é muito expressiva, e foi fantástico poder fotografá-la. Agora, já houve outros exemplos, sei lá, agora assim de repente. E este ano, a edição deste ano, há algum nome assim que te ocorra, dos que já ouviste e ouviste? De forma surpreendente, os Igor, que eu nunca tinha ouvido falar, só me falavam que era uma coisa de... completamente caótica, e fiquei surpreendido e gostei muito de os fotografar, muito, porque lá está, também é muito teatral e isso ajuda bastante. Agora, mas sobre o festival e o fotografar este festival, eu gostei porque, e como eu estava a dizer, não é o meu género musical, mas quando cá cheguei, quase que posso dizer que me senti em casa. Não fui olhado de lado, não fui nada, as pessoas extremamente acessíveis, muito mesmo, muito, e não me senti diferente, nada, não me senti nada diferente, não me senti excluído, nada, as pessoas não me meteram de parte, nada mesmo. E isso foi bom, foi conhecendo pessoas, já conheci pessoas aqui, que agora posso dizer que somos amigos, e assim, começou aqui, e começou mesmo aqui, é uma coisa, assim, a fotografia permite também conhecer várias pessoas, e aqui foi uma coisa de... Conheci pessoas que eu nunca pensei vir a conhecer na vida. Nunca pensei, e foram uma surpresa muito agradável. E o festival também, já conhecia também a Feidin, já conhecia o trabalho deles, já conheço, porque também sou aqui de Leiria, tal como eles, e fiz questão de vir cá na primeira edição como curioso. E vim em trabalho como curioso. Gostei tanto que quero vir cá sempre. E agora já és uma peça fundamental, já acabas por ser também da casa. Sim, nós já falamos que somos quase... Eu só faço parte da mobília da casa, é quase isso. E gosto imenso. E epá, não consigo explicar melhor do que isto. Gosto imenso deste festival. E por ser único no sítio também que é, que são dias cansativos. Andar a subir estes degraus todos é muito cansativo, sem dúvida nenhuma. Cá estaremos então nas próximas edições, a contar também com o teu magnífico trabalho de reportagem, neste caso fotoreportagem, aqui obrigado. Para o Entre Muralhas. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. E eis que somos chegados ao final da emissão número 153 do Arranca Corações, uma emissão de veras especial. Para finalizar, gostaria de dirigir um agradecimento ao Carlos Matos e à Sílvia Conde, ambos da Feidin, ao Rui Miguel Pedrosa, bem como ao André Henriques. Um último agradecimento é dirigido ao João Ricardo pelo apoio prestado à produção desta emissão do Arranca Corações. Este programa regressa à vossa companhia de hoje a 8 dias. Pela minha parte, agradeço-vos a vossa preferência, um bom resto de noite, continuação de um bom fim de semana e até de hoje a 8. Obrigado. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.